Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar um jardim, um coreto, a música e a saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Luquezzi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Para você recordar aquele tempo feliz que passou pela Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Hoje queremos agradecer o nosso gentil ouvinte da capital paulista e colecionador de músicas do passado, senhor Antlonik Averizian, que reside na Vila Piauí, Rua João Almeida Sampaio, pelo envio de vários CDs, e alguns estaremos enfocando nesta audição. Obrigado, bom amigo que reside em São Paulo, na Vila Piauí, senhor Antlonik Averizian, por estas pérolas a nós enviadas. E nós vamos focalizá-las. Nelson Gonçalves em arranjo do maestro Zacarias. Adaptação do saudoso Evaldo Rui, a composição Together, Sempre Juntos. Que versão maravilhosa para esta música mundialmente conhecida. Na pedida, Orlando Silva, cantor das multidões. Arranjo do Radamés em Atali. Em adaptação também do Oswaldo Santiago, Na Balalaika. Mais uma faixa desse CD que nos foi enviado pelo senhor Antlonik Averizian, da Vila Piauí, São Paulo, para que rodássemos para os nossos ouvintes. Roberto Paiva, que tinha grande talento e belíssima voz, Roberto Paiva, em adaptação do Ghiaroni, arranjo do maestro Borba, Escreva-me! Aquela jura mãos aos pés do altar. Quando te olhei com ternura e jurei de ti não me separar. Lalalaça, o vinho, a vida, a luz, o riso, a dor. Em ti ouvi e sempre espero ouvir a voz do meu amor. És tu, balalaica, quem foi minha alma para adormecer. Quem as estrelas uma a uma faz céu azul nascer. Cigano, vem tocar o teu triste violino assim. Vem derramar também tua canção, tua harmonia em mim. És tu, balalaica, o vinho, a vida, a luz, o riso, a dor. Em ti ouvi e sempre espero ouvir a voz do meu amor. Partiste, tu me deste uma rosa, que hoje pálida e triste, lembra o meu padecer. Eu banhei em meu pranto, pra lhe dar nova vida, mas só tu tens o encanto que a fará reviver. Escreve-me, porque assim me condenas, uma linha, frase apenas levaria minha dor. E o adeus à partida não valeu por toda a vida. Escreve-me, não me mates de amor. Eu chorando, esperando, tu és feita de gelo. Vão os dias passando, sem o amor que eu perdi. Eu chorando e pensando, que outro beija-te agora. E quem te ama e te adora, soluçando por ti. Escreve-me, porque assim me condena. Uma linha frase apenas levaria minha dor. E o adeus à partida não valeu por toda a vida. Estresse-me, não me mate de amor. Acorde sorrindo. Você está ouvindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mande uma cartinha para nós, coloque no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Francisco Alves, o Rei da Voz. Arranjo Lírio Panicali. Participação especialíssima do conjunto As Três Marias. Chico Alves, defendendo em adaptação do Haroldo Barbosa, a composição Céu Cor-de-Rosa. Tudo isto para o nosso gentil ouvinte que reside na Vila Anastácio, lá em São Paulo, o colecionador e grande amigo nosso, senhor Cícero Xavier, que está em nossa sintonia pela Rádio USP de São Paulo. E para ele ainda, senhor Cícero Xavier, da Vila Anastácio, da Supercap, Dalva de Oliveira. Arranjo Lírio Panicali. Adaptação para o nosso idioma do Castelo Neto, esta composição mundialmente conhecida, marimba. Procurei-te ao meu lado. morreu, assim minha alma escureceu na solidão noite. Noite em meu coração. Ontem, revendo as lembranças do passado, eu quis procurar ao meu lado que sonho em vão, seu calor eu não senti. Como o sol no poente ficou, assim o amor apagou desilusão. Noite, noite, meu coração. Canta como é doce a solidão. Oh, tristeza foge para bem longe sem deixar recordação. Os velhos amores, mágoas e dores, tudo esquece o coração. Oh, marimba canta, e quando canta, como é doce a e dores, tudo esquece o coração. Oh, marimba canta, e quando canta, como é doce a solidão. Acorde eufórico! Você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ô Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta aqui estarão e vão desfilar Del, Nuno Rolan e Moraes Neto.